meu Deus, quanta violência no mundo perdido, de homens cruéis. Oh Deus, são homens carentes que em cujas mentes maquinam o mal. Oh Deus, aqui agora minha alma te implora tua compaixão. Por Cristo Jesus, dá-lhes paz e luz quando Cristo vive na vida de alguém. Não há violência, o ódio e a guerra, a luta é pelo bem. Quando Cristo vive na vida de alguém, não há violência, o ódio e a guerra, a luta é pelo bem. Meu Deus, são males tremendos, crianças sofrendo em nosso país. Oh Deus, em plena inocência da vil delinquência, não podem fugir. Oh Deus, te peço que toques a quem pode dar-lhes carinho e pão. Por Cristo Jesus, dá-lhes paz e luz no coração. Quando Cristo de alguém, não há violência, o ódio e a guerra, a luta é pelo bem. Quando Cristo vive na vida de alguém, não há violência, o ódio e a guerra, a luta é pelo bem.